Vai ele no passeio, quando encontra outra vez o guarda. Ô, seu guarda, faz favor, veja-me quantos golos é que eu tenho na cabeça. Guarda a pau pela mona. Tem 3. Fiz. Já só faltam 2 postos para chegar a casa.